Mega Robson Digital, a aparelhagem mais querida e contagiante do momento. Dali Hop Digital. Se você me perder, não venha me dizer que eu só tô pensando em mim. Se você quer brincar, eu quero alguém pra amar, mas você não tá nem. Rosas Top Mix e Mulher Uva. Me preparar. E quem sabe.